Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos e cada um de vocês. Sejam todos uma vez mais bem-vindos a mais essa edição, a edição 193 do programa Lux Esotérica, que se aproxima do programa número 200. Ouvintes, quem achava que não ia sair nem o primeiro, já estamos chegando no programa número 200, caros ouvintes, levando para vocês nossos estudos deste curso de introdução ao esoterismo, à teosofia. Com muita satisfação estamos aqui recebendo todos vocês e dando boas-vindas àqueles que estão chegando pela primeira vez aqui conosco, porque sempre há realmente aqueles que estão chegando pela primeira vez. Vocês só perderam 192 programas, estão todos aí à disposição de vocês aqui na opção Lux Esotérica do menu da nossa rádio Esotérica FM, ouvintes, também lá na seção de áudio da Levir. E hoje, ouvintes, nós vamos abordar um tema muito importante, que é realmente uma das coisas fundamentais do esoterismo, que é, caros ouvintes, algo que está com o ser humano desde que o homem é homem, desde que a mulher é mulher, desde que a humanidade surgiu sobre essa terra, ouvintes, bate nos nossos corações daqueles que investigam a religião, o seu lado interno, o seu lado espiritual, uma busca, ouvintes, que nós realmente não sabemos aonde termina. Mas nós sabemos que essa chama, ouvintes, que, como comentou Helena Blavatsky, quando a chama da espiritualidade começa a arder no coração do ser humano, nós sabemos quando ela começa, mas não onde essa chama irá terminar, enquanto o indivíduo realmente não conseguir descobrir o mistério dessa chama, não terminará a sua jornada. E essa jornada, caros ouvintes, ela recebe muitos nomes. Ela é chamada de caminho, ela é chamada de senda, ela é chamada da vereda estreita, caros ouvintes. Um caminho mais estreito do que o fio de uma navalha, um caminho muitas vezes difícil, um caminho íngreme, um caminho de subida, um caminho que por muitas vezes nele nós caímos, nós levamos tombos, mas sempre nós estamos progredindo para cima, galgando sempre novos patamares. E isso, ouvintes, é galgado não apenas aqui pelo homem da matéria, pelo ser humano aqui encarnado, porque dentro de nós existe o peregrino da espiritualidade caminha junto com o nosso corpo, e nós realmente estamos, na verdade, carregando esse peregrino dentro de nós. E o tesouro que nós procuramos encontrar também já está aqui conosco, ouvintes. O que nós precisamos é de esclarecimento. Então, no passado, grandes templos, grandes civilizações se dedicaram à espiritualidade, criaram a sua cultura, como, por exemplo, na Grécia havia ali o oráculo com as suas pitonisas, e muitos sábios da antiguidade, pertencentes às escolas esotéricas do Ocidente, frequentaram aquele local, caros ouvintes, aquele oráculo. E ali, no frontispício do oráculo de Delfos, estava inscrito a frase, ouvintes, que é a mais importante e que todos nós devemos não só conhecer, porque todos realmente já a conhecem. Provavelmente quase todos já conhecem tanto, pelo menos de ouvido, que parece que nós vivemos lá naquela época na Grécia, que é: o homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Essa frase, ouvintes, é a mais importante da caminhada espiritual, porque não é lá fora que nós vamos encontrar aquilo que nós estamos buscando. A verdadeira satisfação, a verdadeira felicidade, o amor verdadeiro, a alegria perene não podem ser encontrados fora do nosso ser. Porque, ouvintes, nós estamos aqui a existir, como diriam nossos irmãos portugueses, que não usam o gerúndio. Porque senão, usando o gerundismo, nós diríamos que nós estamos aqui existindo. E se vocês atentarem, caros ouvintes, para o significado, para a etimologia da palavra existir, ou desse substantivo que é existência, existir, caros ouvintes, significa, se nós tomarmos ali o prefixo ex, quer dizer fora, e o resto nos afirma sobre a seidade, sobre o ser. Então, existir, caros ouvintes, que é a nossa condição, é a condição de estarmos fora do nosso ser. Pelo fato de nós existirmos, pelo fato de nós sermos, nós estamos fora daquilo que nós realmente somos. Porque o objetivo, ouvintes, da caminhada espiritual é ser exatamente o que nós somos dentro de nós mesmos. Não é obter nada que esteja lá fora, nenhum objeto, nenhum conhecimento, nenhuma posse, nenhum tesouro que está fora, ouvintes, pode realmente satisfazer o ser humano, porque nós existimos. Então nós precisamos voltar para aquela condição, não de existência, mas sim a condição de seidade, ou seja, a condição de realmente sermos seres espirituais. E isso é possível, ouvintes. Nós estivemos aqui falando com vocês ontem sobre os dois caminhos clássicos do esoterismo: o caminho do místico e o caminho do ocultismo ou do ocultista. Esses dois caminhos, ouvintes, dão ferramentas para que o indivíduo consiga praticar aquilo que apregoava aquela inscrição do frontispício de Delfos: conhecer-se a si mesmo. É isso, caros ouvintes, que nós devemos, a partir do momento que se inicia aquele incêndio sagrado dentro do nosso corpo, onde uma busca realmente tão intensa que nós realmente não sabemos de onde vem essa energia, também ela vem de dentro de nós. Porque dentro de nós, ouvintes, nós temos realmente salientado isso em muitos e muitos programas, desses 190 e tantos programas que nós já mandamos ao ar, que dentro de nós está o primeiro mestre que nós devemos encontrar. Nós, caros ouvintes, encontramos muitos mestres durante a nossa caminhada. Nós temos aqueles que nos dão afeto, aqueles que nos dão carinho, que nos dão amor, que nos dão alimento, que nos dão guarida. Há aqueles também que nos dão instruções, que nos dão conhecimentos. Nós os chamamos de pai, de mãe, de professor, de irmão, mas todos esses, ouvintes, estão lá fora, no mundo da existência. Estão fora da essência, ouvintes. Então, o nosso verdadeiro objetivo é retornar à essência. Então, nós temos que nos volver para o nosso interior. E lá dentro, ouvintes, existe realmente um mestre aguardando para nos instruir. Esse mestre, ouvintes, está aqui muito tempo antes de nós chegarmos. Na verdade, foi ele que causou a nossa existência, porque foi ele que planejou o local onde nós íamos nascer, com quais pessoas nós iríamos conviver, quais as doenças, quais as facilidades, as dificuldades, de acordo com o nosso karma. Quanto de karma nós aguentaríamos suportar durante essa nossa existência, e muitos outros detalhes, ouvintes, e principalmente qual era o objetivo a ser atingido com essa nossa encarnação aqui. Tudo isso foi projetado pelo nosso eu superior, pela nossa alma. E nós temos conhecimento de profissionais que fazem a regressão de vidas passadas, ouvintes, que são capazes de levar o indivíduo a reconhecer exatamente aquele momento em que, enquanto almas, projetaram essa nossa encarnação. Então, aquele que nos mandou aqui, ouvintes, está dentro de nós, está esperando o nosso retorno. Nós iremos retornar para ele mais cedo ou mais tarde, ouvintes, porque pelas portas da morte nós vamos abandonar os veículos, nós vamos deixar o veículo físico, o veículo emocional, o veículo mental, vamos deixar esse mundo físico, vamos deixar o plano astral, vamos deixar o plano mental e vamos finalmente retornar a esse nosso Pai, caros ouvintes, que está dentro de nós. Esse é o Pai, é a Mãe, ouvintes, da nossa existência, a quem nós podemos já, nos dias de hoje, ouvintes, sem ter que passar pela morte física, nós podemos retornar conscientemente a Ele. E é essa, caros ouvintes, a doutrina que realmente apregoam os mestres, pois nós tratamos, ouvintes, de alimentar muitas coisas na nossa vida. Nós alimentamos o corpo com os alimentos, com as coisas do mundo. Nós alimentamos as nossas emoções com os sentimentos, com a música, com a arte, com tudo aquilo que torna a nossa vida ou mais bela ou mais feia, mas são alimentos que nós trazemos para o nosso corpo astral. Na nossa mente também, ouvintes, nós procuramos ler, nós procuramos estudar, procuramos ouvir palestras, conferências, comparecer aos bancos escolares, às cátedras universitárias, ouvir pessoas que têm conhecimento, pessoas que estudaram, e também comparecermos a rituais, a serviços espirituais que evocam a força, a energia espiritual, mas tudo isso, ouvintes, é uma alimentação que vem de fora. Nós precisamos descobrir, ouvintes, realmente como nos alimentar da nossa essência, como nos conectar com o nosso eu superior. E então, ouvintes, quando a nossa busca chega nesse ponto, quando nós realmente deixamos de nos preocupar realmente com as filigranas da religião, com as observações meramente externas que nos são muitas vezes ensinadas pela cultura, pelos nossos pais, nós então começamos a voltar para dentro. E aí começa uma disciplina, ouvintes, uma disciplina do contato com o nosso eu interno, praticando o conhecer-se a si mesmo. E aí surge realmente uma necessidade, ouvintes. Se nós realmente vamos voltar para a nossa essência, nós precisamos cultuar aquilo que provoca a presença da nossa essência. E o que provoca, ouvintes, a presença da nossa essência aqui nesse mundo são coisas tão simples que muitas vezes nós não damos o devido valor a elas. E mesmo nos ambientes conturbados das grandes cidades, mesmo que a nossa vida estivesse muito limitada pelos afazeres do dia a dia, ou mesmo se nós estivéssemos encarcerados numa prisão, nós poderíamos acessar essa nossa essência. Porque a única coisa que é necessária, ouvintes, para acessar essa essência é a tranquilidade e o silêncio. São essas duas condições, a tranquilidade e o silêncio, apaziguar os nossos corpos e permitir que aquela voz, ouvintes, que tão bem descreveu no título do seu livro, Helena Blavatsky, que é a voz do silêncio, ela tem que começar a falar aqui dentro do nosso cérebro, ouvintes. Não que ela vá dar um grito, vá dar uma ordem no nosso ser, ouvintes, mas nós vamos começar a reconhecer uma outra vida que vive dentro de nós. E isso, ouvintes, é que é realmente a espiritualidade. A espiritualidade não são meramente observâncias externas, não são roupas ritualísticas que nós vestimos, não são velas que nós acendemos, não são altares que nós decoramos, ou mesmo os cânticos, as palavras ritualísticas, os movimentos individuais ou coletivos que perfazem a verdadeira religião. A verdadeira religião é quando dentro do nosso ser se faz manifestar a voz do silêncio, que apesar de ser quase inaudível, ela é extremamente sonora, porque ela nos traz coisas que nós realmente não acreditamos, trazem sugestões que nós dificilmente seguiríamos se não viessem de uma fonte tão clara, tão cristalina que está dentro do nosso ser, pois essa voz, ouvintes, pode nos conduzir a locais onde jamais nós imaginamos que nós poderíamos ir. Ela pode trazer às nossas mãos literaturas, conhecimentos, pessoas que nós sequer sonhamos que existissem. E pode também, ouvintes, nos conduzir às portas daqueles seres que realmente sabem. Porque nesse mundo, como nós estávamos falando aqui ontem, realmente existem mestres. Mas esses mestres são pessoas que vivem não só para ouvir a sua voz interior, mas eles realmente são a sua voz interior. Diferentemente de nós, ouvintes, que ainda somos animais rebeldes, nós ainda não reconhecemos aquilo que nós verdadeiramente somos. E assim sendo, nós relutamos. Nós nos entregamos, na maior parte do tempo, à lide das coisas inferiores para simplesmente sobreviver, para buscar a nossa existência, ou seja, para continuarmos permanecendo fora da nossa essência. E isso, ouvintes, é realmente uma das duas grandes mazelas que afetam o ser humano, que são, obviamente, né, a maior delas é, e aí obviamente é uma questão polêmica, mas eu pessoalmente acho que a maior delas, ouvintes, é o egoísmo. Porque nós ficamos centrados em nós mesmos, nós imaginamos ser importantes, nós sequer compreendemos, ouvintes, que todos os seres, todas as coisas que estão à nossa volta, são manifestações de um único e mesmo Espírito Divino que emanou todas as ideias que foram corporificadas nas coisas, que se manifestou como seres, como animais, tanto físicos como os espirituais. Tudo tem uma causa única. E nós, ouvintes, nos sentimos, nós é que imaginamos que somos os únicos. Nós imaginamos que somos os especiais. Nós imaginamos que o conhecimento é nosso. Então, quando nós encontramos uma pessoa e nós perguntamos a ela, para que ela se defina, ela vai então dizer o nome dela, vai dizer o número do RG, vai dizer o número do CPF, vai dizer o time de futebol para qual ela torce, qual é a religião que ela participa, vai dizer qual é que é a sua profissão. Mas tudo isso, ouvintes, todas essas diferenciações que nós buscamos para nos sentir realmente um eu separado, são realmente coisas absolutamente superficiais, não são coisas essenciais. Aonde no nosso ser está escrito o número do nosso RG, o número do nosso CPF? Aonde que está escrito que um é corintiano, o outro é palmeirense, o outro torce para o Flamengo? Aonde, caros ouvintes, que está escrito no ser humano qual é a sua religião, qual é a sua profissão? Tudo isso, caros ouvintes, são ilusões que nós buscamos para evitar e realmente conhecer a nossa essência. Porque esse egoísmo, ouvintes, que muitas vezes evolui para uma situação ainda mais complexa, que é não o egoísmo, porque teoricamente o egoísmo ainda seria bom, porque egoísmo seria o culto ao eu, o culto à personalidade. Mas o pior do que o egoísmo, ouvintes, é o solipsismo. Essa palavra que normalmente a gente só encontra escrita por aí. Solipsismo, ouvintes, é pior do que o egoísmo, porque é quando a pessoa acha que pode ser um ser sozinho, um ser separado, que enxerga os outros seres humanos como inimigos, como potenciais pessoas perigosas, pessoas que podem realmente atacá-la, que podem roubar aquilo que ela tem, que podem realmente fazer com que ela realmente não seja o que ela imagina que é. Então, ouvintes, perante esses grandes problemas do egoísmo e do solipsismo, o outro grande problema que nos impede de sermos o que nós somos, que é a ignorância, que faz par, né? Pelo menos é essa a grande percepção, que os dois grandes problemas do ser humano enquanto ser espiritual é o egoísmo e é a ignorância. Porque a ignorância pode ser sanada, ouvintes, através do conhecimento. Ela pode ser sanada através da disciplina, do estudo, da imersão nos conhecimentos, na literatura. Ao se conviver com pessoas instruídas, o ser humano realmente pode matar com esses conhecimentos a sua ignorância. Mas o egoísmo tem um radical mais profundo, que nós indicamos aqui para vocês alguns dias atrás, quando nós falávamos dos bilhões de egos humanos que estão lá no plano causal, aonde reside as nossas almas. Nós formamos um grande grupo evolutivo, um grupo evolutivo que é chamado de hierarquia criadora. Dentro do sistema solar, quando ele se iniciou, ouvintes, haviam 12 hierarquias criadoras que foram chamadas pelo Espírito de Deus para construir o seu universo, o sistema solar. E dessas 12 grandes hierarquias, 5 já terminaram o seu trabalho. Então sobraram 7, ouvintes. E dessas 7, uma delas nós pertencemos, os seres humanos. E a grande característica da nossa hierarquia criadora, ela é assim chamada pelos hindus, é a característica do Ahankara, um termo hindu que significa exatamente eu separado. É natural, ouvintes, então, que o ser humano tenha esse sentimento de egoísmo. Então, para atingir a libertação, para atingir o autoconhecimento, realmente nós temos que nos livrar dessa característica, ouvintes, forçando realmente a transformação do ser humano em algo realmente mais aberto, porque o arrancara, quando manifesto aqui no corpo físico, nos faz ter esse mundo injusto, um mundo que realmente, apesar de ter tudo à disposição, tudo sobrando, todos os recursos naturais, nós vemos que a maior parte da humanidade ainda vive em miséria, ainda vive em penúria, e não em penúria intelectual ou espiritual, mas a penúria física, da fome, da doença, da peste. E isso, caros ouvintes, é inaceitável. Como é que homens conseguem realmente explorar outros homens e, apesar de haver os recursos, nós ainda não somos racionais o tanto que realmente os filósofos imaginavam que nós fôssemos, para equanimizar essa distribuição de tudo que nós já temos à disposição? Porque problemas mais graves ainda virão lá na frente, quando realmente a humanidade precisar dar passos mais profundos. Mas o primeiro passo realmente a nível coletivo é realmente erradicar a miséria material, a pobreza que impede que a pessoa consiga sequer sobreviver. Depois ainda virão outras questões. E a nossa essência, ouvintes, precisa se libertar na sua manifestação aqui na matéria dessa característica do arrancara, para que nós consigamos, ouvintes, perceber que não só estamos nós aqui, mas 6 outras hierarquias criadoras, como a dos anjos, como a dos espíritos da natureza, como outras categorias de seres que existem aqui nesse mesmo planeta onde nós estamos evoluindo juntos, e ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos que entrar em harmonia para vivermos juntos. E vamos continuar falando sobre isso, caros ouvintes, no nosso segundo bloco com vocês, falando mais alguns aspectos desse caminho de autoconhecimento, desse caminho de libertação espiritual, que todos nós temos mais cedo ou mais tarde que começar a trilhar. E eu faço fé, caros ouvintes, que todos nós que estamos aqui envolvidos nesse trabalho consigamos dar passos vigorosos nesse caminho. Vamos ao nosso intervalo, ouvintes. Vocês vão ficar agora com o tradicional convite da Levir, para que vocês venham se associar, venham apoiar aqui o nosso trabalho, que é realmente patrocinado pelos associados, pelos simpatizantes da Levir, e ajudam a manter todo o nosso trabalho lá na Loja Esotérica Virtual e também as transmissões aqui da Rádio Esotérica FM. Já já voltaremos, ouvintes, com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, ouvintes, retornamos ao vivo agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Como sempre, agradecendo esta maravilhosa audiência que comparece ao vivo. Realmente é muito bonito ver aqui, nós temos o nosso software de transmissão da rádio, ele tem aqui um Ibope interno aqui que permite que nós vejamos o número de pessoas que estão conectadas. Então, quando vai chegando 15 para as 9, 10 para as 9, esse gráfico vai subindo como se fosse uma montanha. Realmente nos deixa muito felizes, porque nós sabemos que o que nós estamos falando está sendo útil, está sendo agradável e está transmitindo realmente uma mensagem que conforta, que reconforta e eleva o coração de vocês, ouvintes. É uma satisfação estar a serviço da caminhada espiritual de vocês. Agradecemos a todos também que estamos acompanhando a qualquer momento do dia ou da noite aí no site da rádio ou na Loja Esotérica Virtual. E também você, ouvinte, que está nos acompanhando nos discos que futuramente serão distribuídos com este programa. Muito obrigado também pelo seu prestígio, pela sua audiência. Mas retornemos, ouvintes, à temática da nossa noite. nós estamos falando exatamente dessa caminhada espiritual do ser humano, que obviamente tem muitos nomes, como nós dissemos. A senda, o caminho, ouvintes, ela tem um objetivo. Do ponto de vista do esoterismo, ela é a autodescoberta, ela é o autoconhecimento. Nas religiões, ouvintes, que muitas vezes confundem a cabecinha das pessoas, porque as religiões, normalmente as maiores, as mais famosas, a que tem um número mais parrudo de associados, de aderentes, né? Normalmente as explicações sobre o que a religião diz não são realmente as mais racionais e muitas vezes geram coisas ruins na cabeça das pessoas. Porque a religião, ouvintes, nos fala não do autoconhecimento, mas nos fala da salvação, nos fala da libertação, dependendo principalmente se nós estamos no Ocidente ou no Oriente. No Oriente as religiões falam mais de libertação, enquanto que no Ocidente as religiões falam mais de salvação. Então o indivíduo fica realmente numa situação difícil, porque ele então começa a se imaginar como um ser pecador, como alguém que está errando, como alguém que realmente precisa fazer algo urgente, com muito vigor, porque ele realmente está perdendo o bonde da história e ele no final das contas não vai ser salvo, porque as condições para aquela salvação são dispostas então pelas religiões. E muitas pessoas realmente ficam presas, né, nas teologias que as igrejas inventam, porque realmente Deus não tem teologia, ouvintes. Deus tem a sua sabedoria, a sabedoria divina, que é uma coisa prática, que se imprime na vida, na qualidade, nas ações que nós vemos dos seres do universo, dos seres que estão em harmonia com a mente divina. Mas a teologia é uma invenção do ser humano. E assim sendo, está cheia de todas as defecções que a mente humana possui, e principalmente alguma coisa que evita, caros ouvintes, que nós realmente sigamos para a nossa essência. Algo que realmente vocês precisam estar atentos, precisam perceber na sua caminhada espiritual, e é uma coisa que nós precisamos evitar sobre todas as formas, ouvintes, porque é uma coisa humana que é jogada dentro dessas informações espirituais, que é o espírito do medo, caros ouvintes. Se vocês forem fazer alguma coisa a nível espiritual e vocês estiverem numa religião, numa escola, numa entidade esotérica ou de qualquer outro cunho, caros ouvintes, e alguém tentar impor sobre vocês o espírito do medo, vocês saibam, caros ouvintes, que vocês estão realmente correndo um grave perigo. Porque o medo, ouvintes, ele é um sentimento que obviamente acontece com toda a sua intensidade no nosso corpo astral, que está imediatamente acima do nosso corpo físico, e o efeito oculto do medo, caros ouvintes, é que ele fecha toda a comunicação com a nossa parte superior, com o nosso corpo mental e com os nossos corpos espirituais. É, lamentavelmente, caros ouvintes, uma técnica de dominação da consciência, é uma técnica de lavagem cerebral, você realmente colocar medo na pessoa, porque aí, se a pessoa se permitir, caros ouvintes, que na sua aura se instale esse sentimento de medo, o medo faz com que a pessoa se reduza então aos impulsos primordiais que estão gravados no nosso corpo físico, que são impulsos muito primitivos, que estão principalmente no núcleo do nosso cérebro, ali no córtex reptiliano, no complexo reptiliano que existe no centro do nosso cérebro, aonde estão os impulsos de autopreservação, de autorreprodução, aonde está realmente o medo, aonde está a capacidade de se defender, de e até a própria violência que existe no ser humano está ali no núcleo do nosso cérebro, e tudo isso é evocado pelo medo. Nenhum mestre verdadeiramente espiritual jamais põe medo em ninguém, caros ouvintes, porque os verdadeiros mestres falam de sabedoria, falam de amor, falam de fraternidade, praticam esse amor, praticam essa fraternidade, e eles preferem serem mortos, serem destruídos fisicamente, do que terem que agredir alguém ou até se defenderem fisicamente se eles forem atacados. Realmente são pessoas que praticam 100% aquilo o que eles apregoam. Enquanto que aquelas pessoas que colocam medo na cabeça das pessoas, o que elas querem, na verdade, é que as pessoas as sigam. E aí nós vemos ideias, opiniões, ouvintes, coisas realmente até absurdas que são colocadas para colocar medo nas pessoas e provocar, então, o fechamento do contato que a pessoa tem com o seu eu interno a partir do momento que a pessoa passa a ter medo. E, obviamente, que a coisa que é mais presente nesse discurso, né, do medo, do terror que existe no meio religioso, no meio esotérico, muitas vezes, que obviamente não é verdadeiramente esotérico, não é verdadeiramente espiritualista se tiver medo, é o medo da destruição, ouvintes, o medo do fim do mundo. Isso é que é realmente o fim do mundo. Porque, caros ouvintes, um espiritualista, um homem que conhece realmente as leis da espiritualidade, jamais se preocuparia com o fim do mundo, com o fim das coisas materiais, com o fim dos corpos das pessoas, que vai haver destruição, se vai bater um meteoro no nosso planeta, se vai ter inundação, se vai pegar fogo, ouvintes. Isso realmente não tem importância nenhuma, ouvintes, para verdadeiros espiritualistas, porque quem é realmente espiritualista está preocupado com a essência das coisas, com a essência espiritual das pessoas. Então não há porquê, caros ouvintes, e eu já tive a oportunidade de ver muitas pessoas fazer esse discurso na minha frente, inclusive esse discurso ele vai sendo modificado, vai sendo alterado conforme vão progredindo as ciências, vai progredindo a tecnologia. Aqueles que usam essa técnica, caros ouvintes, eles usam esse recurso do medo e do terror, colocando ali dados astronômicos, dados ufológicos, dados realmente relativos à ciência, distorcendo muitas vezes realidades materiais, realidades científicas e espirituais, simplesmente para provocar a dominação. E a verdadeira libertação, caros ouvintes, que falam com muito mais propriedade os orientais, porque tanto a libertação quanto a salvação, caros ouvintes, elas realmente existem, mas elas não podem ser obtidas, ouvintes, do lado de fora das pessoas, mas sim exclusivamente no plano interior de cada um de nós. A salvação que muitas pessoas imaginam nas religiões, que basta a pessoa seguir certos preceitos morais, que basta ela recitar alguns versos mecanicamente durante o dia, que basta ela contribuir na sua igreja e basta ela ter essas observâncias, que ela então será salva para uma vida eterna, aonde ela gozará até o fim dos tempos de uma beatitude perfeita. Caros ouvintes, o que é realmente um desejo realmente completamente fantasioso. Porque se a pessoa ainda não atingiu a perfeição aqui, ouvintes, se essa pessoa não tem a humildade de reconhecer os seus defeitos, se ela ainda não percebeu o quão falha e o quão imperfeita e quão distante da sua essência ela está, por que, caros ouvintes, depois da morte, ou por que depois do fim do mundo, essa pessoa vai ser alçada a uma condição de ser perfeito e vai habitar no paraíso? Realmente não tem nenhuma condição, ouvintes, e as pessoas sequer atentam para o próprio termo salvação, porque nós que trabalhamos com computador, nós que estamos aí, todos vocês estão aí diante dos computadores. Então, ouvintes, todos vocês aí sabem que o que é salvar um arquivo. O que é salvar um arquivo, ouvintes? É digitar um texto, fazer um trabalho, ouvir uma página na internet e gravar esse texto, gravar esse trabalho permanentemente no disco rígido ou no disquete ou então no CD-ROM. O que vocês estão fazendo para ser salvo precisa ser gravado. E aí, caros ouvintes, nós temos que atentar para o fato que salvação, se nós levarmos a sério esse raciocínio, ouvintes, é, do ponto de vista espiritual também, é a mesma coisa. O que nós estamos salvando, queridos ouvintes, lá no nosso plano espiritual? Porque aquilo que vai sobreviver de nós nas outras vidas, que nós poderíamos comparar com o disco rígido, com o HD do nosso computador, é a consciência essencial que nós temos dentro de nós, é a nossa alma. É ali que as coisas têm que ser gravadas. Então, caros ouvintes, o que nos ensina o esoterismo é que realmente nós salvamos coisas lá na nossa alma, mas o que nós salvamos lá são coisas realmente impessoais. São momentos, são atos, são realmente situações onde nós estivemos focalizados nas coisas universais, nas coisas impessoais. Naqueles momentos em que nós amamos a nós mesmos, que nós amamos o nosso próximo, quando nós nos sacrificamos pelo bem dos nossos semelhantes, da nossa família, da humanidade, quando nós trabalhamos a arte, quando nós trabalhamos a beleza, quando nós trabalhamos o pensamento superior, tudo isso, caros ouvintes, e principalmente quando nós dedicamos tempo para a nossa espiritualidade, nós estamos realmente salvando, caros ouvintes, coisas, porque, como disse Jesus, nós não devemos guardar tesouros aqui nesta terra. Ou seja, nós não devemos salvar os nossos tesouros aqui na terra. Porque, como disse Jesus, aqui na terra existem ladrões, existem traças, existe a ferrugem que decompõe os metais, a traça que corrompe, perfura os tecidos, e existem os elementos que destroem qualquer coisa que é material. E aquilo que as traças, as bactérias e as intempéries não conseguem destruir, caros ouvintes, ainda vêm os ladrões, como nossos queridos antepassados egípcios podem ter constatado, aquelas tumbas cheias de tesouros, de joias, de ornamentos, foram todas saqueadas, foram todas destruídas pelos ladrões que foram lá roubar as suas coisas. Então é uma ignorância, ouvintes, tentar gravar, tentar salvar as coisas aqui embaixo, mas o contrário é o que é o real, Vinícius. Nós temos que salvar aquilo que é real lá em cima. Então, ouvintes, dessa nossa vida, daqui do Osmar ou de vocês aí do outro lado, o que vai sobrar para a nossa alma e é o que vai ser realmente salvo, vão ser aquelas coisas, aqueles momentos, aquelas energias, aquelas informações que realmente forem superiores, que forem inegoístas, que forem altruístas, que forem universais e que forem espirituais. Como, por exemplo, quando um sacerdote como eu, nesse último domingo, eu estava lá celebrando a missa, e é realmente uma trabalheira danada sair de casa carregando muitos objetos, muitos paramentos, e nós fomos lá para fazer o batismo de uma criança que recém chegou aqui ao plano físico, com pouco menos de 2 anos de idade. Então nós dedicamos muitas horas, uma dedicação imensa. A família veio de uma outra cidade, dirigiu durante muitos quilômetros para trazer aquela criança, para que ela fosse purificada e recebesse então o sacramento do batismo, para que a sua jornada aqui na matéria pudesse ser algo que pudesse melhor expressar o seu eu interno. Então, ouvintes, naqueles momentos nós realmente nos anulamos. Assim como eu sei que na vida de vocês, vocês dedicam momentos de sacrifício à sua espiritualidade, à sua família. Muitos de vocês eu sei que têm trabalhos em entidades espiritualistas, na sua religião, na sua filosofia, em muitos trabalhos diferentes, com a cura. Então, nesses momentos, ouvintes, em que nós não somos nós mesmos, mas sim nós estamos enfronhados nas coisas espirituais, nesse momento, ouvintes, nós somos e estamos ligados à nossa essência. E principalmente naqueles momentos em que nós amamos, pois essa é a grande característica que diferencia o ser humano dos outros seres nessa terra. Essa capacidade que nós temos de amar. E infelizmente, como nós já dissemos aqui em outros programas, as nossas línguas modernas não são tão ricas, por exemplo, como o grego, que tem 9 palavras diferentes para todos os sentimentos, todas as posturas que nós chamamos de amor. Mas todos nós sabemos o que é amor, ouvintes, e foi Jiddu Krishnamurti, esse grande discípulo da Fraternidade Branca, que recebeu a primeira iniciação através das instruções do Mestre Kutumi, das instruções do Senhor Maitreya, o Divino Cristo. Ele disse, caros ouvintes, e sumarizou isso com uma propriedade realmente imensa, pois ele disse que quando o amor está, o eu não está. Então é por isso, ouvintes, que quando nós estamos amando, quando nós estamos fazendo os atos de fé, os atos religiosos, os atos de beneficência, os atos de trabalho altruísta pelo próximo, pelo nosso semelhante, quando nós estamos cozinhando para os nossos familiares, limpando a casa, dirigindo os nossos carros para chegar aos trabalhos, para o nosso trabalho, todos esses momentos são gestos, são atos de fé, são atos de amor. E nesse momento, caros ouvintes, ali não está o eu egoísta. Ali não está o eu ignorante. E, portanto, caros ouvintes, ali está a nossa essência. Ali está a nossa alma. E é por isso, caros ouvintes, que cada vez mais nós temos que amar. Amar mais dessa maneira. E, principalmente, desenvolver uma disciplina espiritual. Cada um de nós, caros ouvintes, tem que desenvolver uma disciplina para praticar aquilo que ensinou o Mestre Jesus. Nos amar, caros ouvintes, profundamente, para nós podermos amar ao nosso semelhante. Então, aqueles momentos dessa disciplina nós temos que reservar periodicamente para ler, para pensar sobre aquilo que nós lemos e principalmente para praticar a meditação, a oração, o silêncio, caros ouvintes. E oração, vocês devem atentar para o fato que é não simplesmente pronunciar as coisas, mas oração, caros ouvintes, é também o abrir a boca para não só emitir, mas também para receber. Porque em todos esses momentos em que o nosso eu não está, que o amor está, que a alma está, caros ouvintes, a voz do silêncio fala dentro de nós. Nós temos que maximizar, nós temos que aumentar essa experiência no nosso dia a dia, até, caros ouvintes, que nós tenhamos condições de praticar aquilo que preconizam os orientais, pois eles falam da libertação final, eles falam de mukti, de moksha, de nirvana, de libertação, caros ouvintes, final, que é aquele momento em que o ser humano realmente não quererá mais viver nesse mundo. Para nós ainda está longe esse momento, ouvintes, mas nós temos que começar a caminhar nesse sentido. E cada vez que nós amarmos, caros ouvintes, cada vez que nós esquecermos o nosso eu, nos dedicando ao nosso semelhante, ao nosso próximo, nos dedicando também à nossa essência, caros ouvintes, pois ao meditar, ao orar, nós também estamos e estaremos praticando o amor, esquecendo aqui do eu, da matéria, e recebendo dentro de nós a bênção, caros ouvintes, a unção divina que vem diretamente da nossa alma, do nosso eu superior. É isso, caros ouvintes, que nós desejamos para todos vocês, o encontro de cada um com a sua essência, para a glória de Deus, caros ouvintes, para o progresso da humanidade e para que esse mundo realmente vá se tornando cada vez mais um local com pessoas mais espiritualizadas e pessoas mais harmonizadas, para que nós tenhamos realmente um mundo mais justo. E pela premência do tempo, ouvintes, nós estamos chegando ao final de mais um programa Lux Esotérica. Com muita satisfação, estamos aqui a serviço, ouvintes, da caminhada espiritual de vocês, e vamos convidá-los a participarem de mais uma vibração que finaliza o nosso programa. Vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos e uma vez mais centralizar a nossa atenção no ponto dos nossos corações. Se quiserem, coloquem a mão sobre o ponto dos seus corações. Sintam, caros ouvintes, a pulsação da vida. E lá dentro, caros ouvintes, fechando os nossos olhos, com o poder da nossa mente, visualizamos a luz da nossa chispa divina, perfeitamente engastada no lótus dos nossos corações. Vamos fazer essa luz brilhar. Vamos fazer essa luz incandescer. Que a sua irradiação comece a se expandir, preenchendo todo o nosso corpo, inundando de luz todos os nossos órgãos. Que essa luz se expanda ainda mais, se irradiando pela nossa aura e além dela, que essa luz clara e pristina se espalhe em todas as direções e siga principalmente diante de nós, para que nós possamos continuar o nosso caminho de evolução, sempre iluminados pela luz da nossa chispa da nossa fagulha espiritual. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento solene para compreender, para interiorizar, para realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Que o Espírito da Verdade que nós invocamos por essa palavra antiquésima que é o Amém, que o Deus da Verdade esteja sempre presente aqui nos nossos programas e que vocês, ouvintes, se aproximem cada vez mais dos objetivos, das virtudes que nós estamos aqui sempre descrevendo. Que a bênção do Mestre que nós enviamos e transmitimos para vocês, ouvintes, do grande instrutor dos anjos e dos homens, o Divino Cristo, a quem eu me ligo diariamente em oração, que essa vibração, caros ouvintes, do chefe da grande fraternidade branca, siga para os vossos corações, fazendo brilhar cada vez mais, diariamente, a chispa divina dentro dos seus corações e fazendo brilhar ainda mais a chama do vosso intelecto, nos vossos cérebros, para que vocês estejam sempre mais próximos, cada vez mais descobrindo a sabedoria divina que está dentro do ser humano. Muitíssimo obrigado pela audiência, nos despedimos de todos, deixando com vocês aí a programação interativa, sempre democrática aqui da Rádio Esotérica FM, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Esperamos estar aqui com vocês com muita disposição, com muito entusiasmo nos próximos programas, ouvintes. Finalizando, enviamos a todos o nosso forte, nosso fraterno e caloroso abraço. Uma vez mais, obrigado por todo o carinho, caros ouvintes, pela audiência aqui para o programa Lux Esotérica.